eterno amor, a eternidade às vezes passa depressa. Julga-se eterna a verdade, mas no amor a eternidade às vezes passa depressa. E por ser tão inseguro, o que reserva ao futuro a quem quer o amor total? Há quem tente defender-se, e quando chega a prender-se, ama pouco e ama mal. Há quem tente defender-se, e quando chega a prender-se, ama pouco e ama mal. Eu acho que amor sentido só vale a pena vivido na sua totalidade. Quando acaba faz doer, e não é nunca perder, porque se ganha verdade. Quando acaba faz doer, mas não é nunca perder, porque se ganha verdade. Olá ouvinte, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Como está? Sim, o que acabou de ouvir foi mesmo um fado. Fado de Mariana Bobone com o cravista Ricardo Rocha. Este instrumento que ouviu de fundo é mesmo isso, um cravo. Não é uma guitarra, é um cravo, mas é um fado lindíssimo. E chama-se Fado Currieiro. Eu gosto deste fado, acho que é um fado lindíssimo mesmo e que Mariana Bobone interpreta de uma forma exemplar. Pois bem, ouvinte, depois deste início, tenho para lhe dizer que esta primeira sequência vai ser totalmente preenchida com um novo fado. Isto é, algumas influências externas e fados mais que fogem um bocadinho mais do comum daquilo que nós conhecemos como fado tradicional. Por norma, este é o fado que passa no Diga Lá ao Senhor Fado, mas não só. E hoje temos aqui já a prova disso com o Fado Currieiro da Mariana Bobone com o Ricardo Rocha. Pois muito bem, vamos agora seguir então com mais três temas. Vamos ficar com um clássico que fez muito sucesso, é isso que eu quero dizer. Um êxito, um sucesso. Desfado da cantora, da fadista, a cantora aliás, Ana Moura. Eu digo que é cantora e não fadista apenas porque ela, aliás, como já, até já percebi que ela já canta, ela canta de tudo. Ela é uma cantora que não é apenas fadista. Todos os fadistas são cantores, pelo menos os que cantam bem, mas nem todos os cantores são fadistas. No caso da Ana Moura, ela junta as duas coisas. É fadista, é cantora, enfim. Portanto, ela é fadista, ela é cantora porque canta mais do que um género musical. É isso que eu quero dizer. E então, este tema aqui chama-se Desfado. É um fado, para todos os efeitos. Mas, para quem não conhece, como vai poder perceber, vai ter influências. Tem aqui uma bateria e tudo. É um fado diferente. Camané. Bom, é um fado tradicional, é guitarra e viola, mas é um fado muito mais alegre. E é um fado que até foge muito mais dos padrões, porque é um fado que basicamente não tem propriamente acordes definidos. Não é dó, sol, sol, dó. É mais do que isso. E, portanto, aqui está o fado Ai Miriam, do cantor, do fadista Camané. Este sim, fadista. Do fadista Camané. E finalizamos com os de Olinda, que nos trazem o Fado Castigo, e que é também ele um fado com estas influências que nós já aqui referimos, e portanto, bom, mas é sempre bom juntarmos de vez em quando estas novidades para que o nosso programa não se torne inteiramente saudosista e passado, para não dizer ultrapassado. Por isso mesmo aqui estão estes três temas. Vamos iniciar, como já disse, com Ana Moura e o tema Desfado, um tema que dá nome ao álbum. Esta é uma faixa título e foi lançado em janeiro de 2013. É verdade. Ouvinte, vamos à música. Que eu não creia no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai que tristeza esta minha alegria, ai que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espero mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai, se eu pudesse não cantar, ai, se eu pudesse e lamentasse não ter mais nenhum lamento, talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai, que desgraça esta sorte que me assiste. Ai, mas que sorte eu viver tão desgraçada, na incerteza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir. Quem te visse aprumadinha, camisa, calça de ganga, colarzinho de miçanga e quase sempre sozinha. Mas chegando à madrugada, montavas a bicicleta de t-shirt e calça preta e grande capa doirada, uma argola na orelha e uma mochila vermelha. Quem havia de dizer o que andavas a fazer? Ai, Miriam, quem te disse? A passear no Chiado com o teu ar aprumado. De repente tão reguila, e o que era mais estranho é que essa tua mochila parecia sem tamanho. Lá cabia o que tiravas de toda a parte onde andavas, sem que ninguém te apanhasse e sem que ninguém te visse. Qual Robin que se inspirasse nas aventuras de Alice? Quem havia de dizer o que tu ias trazer? Ai, Miriam, quem te visse? Te via uma boa menina e à noite super heroína. Vejam só as coisas que ela trazia: um grande queijo da serra, um dicionário, um colchão, um bom pedaço de terra, um comboio, um avião, uma fábrica, um lagar, uma viagem pelo mar, a pomada e a aspirina, a cirurgia, a consulta, estacionamento sem multa, um posto de gasolina, um bilhete para o teatro, umas férias em Berlim, uma casa e um jardim, um alvará e um contrato, um bife, uma sopa quente, uma visita à Foscoa, uns patins, uma moloa, o Expresso do Oriente, uma seara de trigo, um livro de ilustrações e um outro muito antigo, um parque de diversões, um presunto, uma breguesa, uma praia tropical, um carnaval em Veneza, uma ceia de Natal, os discos do violinista, os DVDs da fadista, um trabalho criativo, um bom canal de TV e os Stones ao vivo, ida e volta a São Tomé, um piano e um trator, um pão, um computador, uma pescada, um balé, uma sessão de cinema, um brinquedo e um poema, uns ténis, uma aguarela, uma toalha de linho, uma bola, uma traineira, um curso, um barco à vela, um rebanho, uma lareira, um porto, um verde fresquinho. E muito mais, as coisas essenciais para se poder escolher a vida que se quer ter. E de toda a parte vinham os que nunca nada tinham, fazer um grande festim com tudo que tu trazias, como se todos os dias tudo fosse sempre assim. Quem é que pode saber o que vai acontecer? Ai, Miriam, quem te seguisse, se muitos fossem capazes de fazer o que tu fazes. Entretanto, nestas bandas já pergunta toda a malta: ai, Miriam, onde é que andas? Tu não és a solução, mas fazes cá muita falta. Tu não és a solução, mas fazes cá muita falta. Antena Web, Canal 1. Por prisão temos Lisboa. já cá estamos, estimado ouvinte, depois deste Fado Castigo, dos Diolinda. Tempo de fecharmos mais uma edição, com mais três temas. Antes só recordar que pode participar no nosso programa para o seguinte endereço de e-mail. Bom, pode participar, se quiser apenas escrever-me, para o endereço de e-mail carlosbonaparte@antenaweb.info. Deixa a sua dedicatória, a sua sugestão musical e eu respondo-lhe quando é que esta dedicatória será satisfeita. Com respeito a, se quiser escrever-me ou falar comigo, pode adicionar o nosso Skype, com o nome Skype Rádio Antena Web, e aí, se quiser, a gravação da chamada, para que possa participar de viva voz, quando for a dedicatória para o ar. Se quiser apenas por chamada, ou seja, não vale a pena escrever mensagens para o número que eu lhe vou dizer, ligue para cá, para a Antena Web, e fale comigo. 910106983 910106983. Este é o número da rede Vodafone e se quiser ligar de fora do país tem que adicionar o código do país, que é 00351. E bom, António Melo Correia com Fado Marialva, Pedro Moutinho com Velas de Alfama e Gonçalo da Câmara Pereira com Lisboa Fadista. São três temas que vão finalizar em grande esta edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Agora, só mais na próxima segunda-feira, dia 11, e eu conto consigo para que nos possamos juntar então nessa altura. Ouvinte, um forte abraço para si e até para a semana. Bom fim de semana. Portugal desde menino foi cavaleiro e campino, deu cartas como calção. A cavalo venceu mouros, a cavalo picou toiros, foi destemido e pimpão. A nossa história foi toda de lés a lés, uma vitória do ginete português. E eu cá para mim não há orão maior prazer do que o solim e a mulher. Rédeas na mão, sorrir e amar, trotar, esquecer, digam lá se isto é descer. Rapaziada de agora, voltai à bota e às fora, com orgulho e altivez. Deixem as coisas modernas, arranjem força nas pernas, trotar é que é português. Quem anda ao trote em cima de um bom alter, leva no bote a mais difícil mulher. E eu cá para mim não há orão maior prazer do que o solim e a mulher. Rédeas na mão, sorrir e amar, trotar, esquecer, digam lá se isto é descer. Rédeas na mão, sorrir e amar, trotar, esquecer, digam lá se isto é descer. Hora morta, noite escura, uma guitarra a trinar, uma mulher a cantar o seu fado de amargura. E através da vidraça enegrecida e quebrada, a sua voz magoada entristece quem lá passa. Vielas da Alfama, ruas da Lisboa antiga, não há fado que não diga coisas do vosso passado. Vielas da Alfama, beijadas do luar, quem me dera lá morar para viver junto do fado. Apanha desprevenidas duas bocas muito unidas numa porta entreaberta. Então a lua dourada sente da sua culpa, como quem pede desculpa esconde-se envergonhada. Vielas da alfama, ruas da Lisboa antiga, não há fado que não diga coisas do vosso passado. Vielas da alfama, beijadas pelo ar, quem me dera lá morar junto do fado. Vielas da alfama, beijadas pelo luar, quem me dera lá morar para viver junto do fado. Está a ouvir? Diga lá ao Senhor Fado. Lisboa mal vê as estrelas, fechou suas janelas, já não se ouvem pregões. E nas tascas mais bairristas já se ouvem os fadistas cantar tristes canções. E nas tascas mais bairristas já se ouvem os fadistas cantar tristes canções. O Tejo é lourado, dorme com ela abraçado numa terna afeição. O Cristo enternecido estende os braços rindo, velando o sono santo. E o Cristo enternecido estende-lhe os braços sorrindo, velando-se o sono santo. Pelas ruas da avenida o amor toma vida em troca de alguns tostões. Há cinemas, há teatros e há quem te retrata alegres foliões. Há cinemas, há teatros e há quem te retratos alegres foliões. Lisboa mal ouve as chinelas, abriu suas janelas para ouvir velhos pregões. Nas tascas mais bairristas ainda se ouvem os fadistas cantar tristes canções. E nas tascas mais bairristas ainda se ouvem os fadistas cantar tristes canções.